Pronto, eu penso que é um início muito tímido de um regresso a uma normalidade que nós desejamos que seja mais alargada e mais abrangente. E por isso aquilo que a escola Hepto Oliva está a fazer, e fez bem, dividindo, só tendo alunos do terceiro ano e que estão a concluir até o seu percurso escolar na Hepto Oliva, e assim como o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, desdobrando as turmas, havendo um trabalho de parceria com a Câmara Municipal, por causa dos transportes, daquilo que, do pluro da Sra. Vereadora, e eu acho que está a decorrer bem. Ontem também abriram pela primeira vez as creches, nem todas abriram. Nota-se muito receio dos pais, o que é um receio legítimo, que é muita angústia em relação aos pais, e as creches funcionaram com 3, 4 alunos, o que até dá um distanciamento maior. De qualquer maneira, como eu disse, há aqui uns passos tímidos de regresso a uma normalidade que nunca será a normalidade que nós temos. Como também estamos quase no final do ano letivo, é importante defender os alunos, todos os alunos, mas defender também, sobretudo, os alunos que apostam muito na ida para o ensino superior, e é fundamental eles estarem preparados para estes exames, e também que o Ministério da Educação deve ter em conta este final do ano letivo muito atípico, como sabem, e por isso acreditamos que as coisas decorrerão e que quando lançarmos o próximo ano letivo haja já condições diferentes daquelas que temos hoje. Mas, de qualquer maneira, eu acho que estamos a fazer aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, a nível disto da abertura das escolas, já houve muita preocupação da direção do agrupamento, como aqui da direção da Hepto Oliva e do seu presidente, o professor Daniel Diniz, em que isto corra bem. E eu acho, daquilo que nós vimos, gostei daquilo que vi aqui na Hepto Oliva, vou seguidamente ao agrupamento de escolas e tenho estado em contacto com o seu diretor e acredito que é possível nós darmos boas respostas. Também é pleno, há uma consciência cívica destes nossos jovens que vêm a estas frequentar essas aulas e sensibilizando-nos de uma maneira que também, como acabei de referir ali, que é, eles até têm uma idade, ainda são jovens, são muito mais resistentes, está provado que são muito mais resistentes e que as pessoas idosas em relação ao Covid-19 são muito mais afetadas e o número de mortes é impressionante a partir de 70 anos, e aquilo que eu tenho vindo a apelar e continuo a apelar é que os nossos jovens pensem que não estão só eles em causa, estão as pessoas que eles amam quando vão para casa, os seus pais, os seus avós, os seus irmãos, e podem, pessoas mais frágeis, com problemas de saúde, podem ter, como correm demasiado riscos, e é esse apelo que eu faço aos jovens, que tenham consciência que não são eles às vezes que podem estar em causa, mas são aqueles que as mais amam.